Gyoza de legumes. Imagem: gyozas de legumes servidos em uma travessa com temperinho verde. Gyozas recheados com legumes. Ingredientes: massa, 1,5 xícara de farinha de trigo, 1/2 xícara de água morna, 1 colher de chá de sal, a gosto. Recheio: 1/4 xícara de cebola picada, 1 xícara de cenoura ralada, 1 colher de chá de gengibre picado, 1 dente de alho picado, 3/4 xícara de alho poró picado, 1 pimenta dedo de moça, 1 xícara de batata ralada, 2 xícaras de repolho roxo picado, 1 colher de chá de sal, a gosto, 1 colher de chá de amido de milho, 1/4 xícara de água, 1 colher de chá de óleo de gergelim, 1 colher de sopa de óleo vegetal. Preparo dos gyozas recheados. 1/4 xícara de óleo vegetal. 500 ml de água. Molho, opcional. 1 limão. 2 colheres de sopa de molho de soja. 1 colher de chá de óleo de gergelim. 1 colher de sopa cheia de temperinho verde picado. Modo de preparar. Massa. Imagem: massa crua dos gyozas de legumes sobre uma bancada de pedra. 1. Coloque a farinha e o sal em uma tigela e misture. 2. Acrescente água aos poucos e amasse com a mão até ficar uma massa uniforme. 3. Reserve por 30 minutos. Recheio. Imagem: recheio dos gyozas de legumes em uma frigideira alta. 1. Preaqueça os óleos em uma frigideira alta em fogo baixo. 2. Acrescente cebola e refogue até ficar levemente dourada. 3. Acrescente o alho, a pimenta e gengibre. Refogue até dourar. 4. Acrescente o alho poró, a cenoura, o repolho, a batata e refogue até o repolho murchar. 5. Em um copo, misture o amido de milho com a água até formar um líquido uniforme. 6. Acrescente a mistura com os legumes na frigideira e refogue até engrossar. 7. Reserve. Preparo dos gyozas recheados. Imagem: gyozas de legumes colocados em uma bancada de pedra antes de serem finalizados. 1. Abra a massa com rolo até ficar bem fina. 2. Corte a massa em discos de 10 cm cada. Pode usar a boca de uma xícara grande ou um pires pequeno, etc. 3. Abra cada disco de massa mais uma vez, de forma a deixá-los bem finos. Esforce-se. 4. Recheie cada disco de massa e feche em formato de pastel com dobras. Veja um vídeo no YouTube. D5. Em uma frigideira antiaderente, preaqueça 1 colher de sopa do óleo vegetal em fogo baixo. 2. Acrescente em torno de 4 a 6 gyozas e frite sem mexer até dourar um dos lados. 3. Adicione em torno de 1/4 de xícara de água. Tampe a frigideira e cozinhe até a massa ficar translúcida. 4. Reserve as gyozas para servir e repita o processo com as outras. Molho, opcional. 1. Em uma tigela, esprema o suco do limão. 2. Acrescente os demais ingredientes e misture. Observação: fique à vontade para improvisar no recheio. Rendimento: rende em torno de 20 gyozas. Esforçou-se? Então, rende mais de 25.